certeza. Angra 196, a posição pelo. Posição pelo. Quatro sete um no quatro, desfazia para 2000 pés, está autorizado IADS X-Way da pista no zero, ajuste 10 14, reporte estabilizado. Autorizado 2000 no zero no quatro, reporte autorizado IADS X-Way para 10 da 427 no quatro. O sinal 6200, solo 27, chama no 2, anda no cima 9. 1191, chame sempre Recife na frequência 125 decimal 1, alterna 123 decimal 8. 1238, bom final de semana, obrigado. Papatango, Vitor Hotel Fox, vento 190 graus, 0619, decolagem autorizada, pista 35. Autorizada, Vitor Hotel Fox. Gente, Badango Vitor Hotel Fox, decolada aos 33, chame agora o controle Salvador em 119, décima 8. 198, bom dia. Salvador, bom dia, Papatango Vitor Hotel Fox. Papatango Vitor Hotel Fox, mantenha 1 pés sob condições visuais. Seu paciente está ciente da área proibida, como é que ele? Aqui, você está na área proibida. Preste Vitor Hotel Fox, reporte 20 milhas afastado de Salvador. Montará 20 milhas agora, Hotel Fox. Ponto estabilizado. Estabilizado agora, Hotel 4714. Da 4714, chame a torre na frequência 118, decimal 95. 895, 4714. Faltando Vitor Hotel Fox, confirma que você está de voo. Confirma, ótima. Confirma que você está de voo, Vitor Hotel Fox. Estamos estimando uma hora. Oi, Salvador, bom dia. Está 4794 e ele é estabilizado. Estão 4794, avistado, pouso autorizado no 0, 190 graus, 059. Está autorizado o pouso, 4794. Tá 1-6, informo tráfego 10 horas, 1-2 milhas, rumo noroeste, mantém 1-9 pés, papa 2-8 tango. Arromba 1-6. Salvador, bom dia, 4082, iniciou a descida agora, cruze 2285 para 150, 1L1. Azul 4082, acione identificação, desse a via Palmed 1 para o nível 050, ajuste 9014. 1050, azul 402. Vou no SGO, 4 mil pés. Lá, 1,6, sim, mantém 4 mil pés, aguante para a descida. Meias, alteração para final via DSS da pista 90, curva esquerda, PROA 225. Limite será radial 280 Salvador, aguarde o último vetor para necessitar o curso localizador. F 225, limite radial 280, aguardando o último vetor. O medo espera 3 mil pés, o ajuste no 014. A 3 mil e 14. Controle Azul 4082, só para informar e a possibilidade de coordenar o ILS Whisky. Frente Azul 4082, após estar próximo, irá voar o certo 366. Faz o TAP 366, o Azul 4082. Bom, meia desse para 2 mil pés, o ajuste 1014. 2014. Então, Vitor Hotel Fox? Opa, tá com o Vitor Hotel Fox, se possível? Estão sobre a mão em cadeia. Deixa eu com o Vitor Hotel Fox, é o próximo local sobre a mão. 16 para interceptar o curso localizador, curva esquerda para 145, estabilizado ILS, X-ray da pista 90, reporte estabilizado. Esquerda 145 autorizado, reportará estabilizado, vamos para 16. Literata Fox, prossiga. Então, o Sander Bom em Paripe. Gente, Literata Fox, resposta na fase sobre bom. Azul 4082, desta via para 2000 pés, o ajuste 10114, está autorizado em ADS, que foi da pista 10, resposta estabilizada. Via até 2000 pés, 10014, autorizado, reporta estabilizado, azul 4082. Azul 4082, desce para 2500 pés, após o TAP, Serra Sul 366, reporta Serra Sul 366, está autorizado em ADS, UIS. Após o TAP, 366, reportarei naquela posição, obrigado. Vou dar um estabilizado, sinal IRS. Vou dar chame a torre na frequência 118 decimal 95. 1295, Salvador, é o 3604, informação Oscar. 3604, acione identificação, desta via chegada bom médio 1 para nível 050, o ajuste no 014. Estado, pouso autorizado, pistão 0, vento no 40 4082, informo o TAP 1 hora, 12 milhas, rumo sul, mantém o meu pé no Papa 28 por Tango. Gente, azul 4082. Hotel Fox? Citroën Hotel Fox, prossiga. Se você tem ingresso no corredor Interlagos e apoia o sobrevoo no corredor Forte. Sente, Vitro Hotel Fox, reporte, Teasa. Um abraço, Teasa, Hotel Fox. Controle, eu tá 3604, solicita. Tá 3604, consiga. Me dá informações aqui à direita e à esquerda, pro 060. 604 está autorizado a desvio na PRO 060. O 3604 agora na PRO 060, após pode voar ITAP. 3604, após desvio, está autorizado a voar ITAP. 3604. No meio, solas 48, libera a próxima à direita. Mantenha me escuta, táxi via Alfa e reporta na Delta novamente para o cruzamento. Desconsidera, release backtrack na pista, ok? Release backtrack e reporta livrando pro patrulho, tá? Hidrotel Fox, mantenha o corredor Interlagos, reporte Interlagos. Vou entrar em Interlagos, ó, Hotel Fox. Ah, visual estabilizado azul 4082. Azul 4082, chame a torre na frequência 118, decimal 95. 1895, azul 4082. Torre Salvador Azul 4082, um bom dia, tá? Final visual estabilizado. Gente, um bom nome, frequência livre estacional. Azul 4082, continue em aproximação, aguarde autorização de pouso. Continua aguarda autorização Azul 4082. Eu tenho o Vitor até o Fox na escuta? Azul 4082, avistado, pouso autorizado, pista no zero, vento no 40 graus, 079. Tem livre pouso, Azul 4082. Separa 2000 pés, autorizado IAVS, que da pista no zero, com ajuste no 0, 104. 104, 2000 pés, pro 050, para interceptar o localizador, está 3604. Controle, Vitor Hotel Fox. Vitor Hotel Fox, prossiga. Vai subir novamente a prova de Camaçari sem o pessoal voar na área proibida. Gente, Vitor Hotel Fox. Martino, Papagino, próximo, Sierra 110, pronto. Change the roger. Lima, linha e mantém, cabeceiro no zero. Azul 4082, sala 53, velha direita, de taxi Fox, no 21.9. Obrigado. Papapá, Kilo Papavi, Lima, decolagem autorizada para Estima 0, vento no 50 graus, 069. Salvador, Chanel 6356. Chanel 6356, acione identificação dessa via Bomet 1 para nível 050. Ajuste em Salvador no 0114. Identificado 050 no 0146. Chanel 6356, está autorizado com a posição ITAP. Kilo Papa Lima, decolado às 5.6. Chame o controle Salvador em 1.99.8. Bom voo. 19.8, Kilo Papa Lima. Para 3604, interceptou o curso do localizador. Para 3604, chame a torre na frequência 1.18.95. 1895, bom final de semana pro senhor. Controle Salvador, bom dia, papapá, Kilo Papalima, cruzando 2100, seletivo da função, voltou no. Papapá, Kilo Papalima, contato a dada da decolagem, subavia, saída Sanvo 1, para nível 260. Previa até o 260, Kilo Papalima. Kilo Papa Lima, voa em posição Sanvo. Ah, na flora, posição Sanvo, Kilo Papa Lima. Salvador, boa tarde, Altan 3604, está passando fibra. 1-5-5-6, mantenha a posição. Mantenha a posição 5-6. O 1-5-5-6, condições de decolagem imediata? Afirma. Ok, agilizando, autorizado a alinhar e decolar, 1-5-0 graus, 0-6-2-2. Autorizando a alinhar e decolagem 5-6. Então 3-6-0-4 na escuta. Prossiga. Continue a aproximação, é só um Boeing ingressando para decolagem imediata, aguarde pista livre. Tá certo, aguardando a autorização de pouso, tá 3604. Lona 556, agilize na medida do possível, por gentileza. Agilizando 556. A pista está pisada. Tá 3604, pouso autorizado no 0, vento no 50 graus, 0619. Autorizado o pouso na pista 10, tá 3604. Aula 556, decolada é o 59, chame o controle Salvador em 1119, decimal 8. Controle Salvador 1198, gol 1556. Obrigado, bom dia, desculpa, falha. 3000 no setor aqui. Inicialmente está autorizada a ascensão para 3000 pés, sujeito ao tráfego em Salvador, ajuste no 0 no 4, Victor Hotel Fox. Confirme por quanto tempo vai manter 3000 pés? Aproximadamente 10 minutos. Quente. Escuta permanente do controle, 3000 pés por 10 minutos. Pés de Calfonso. Salvador Control, good morning, go on 556, passing 1900 feet, and Sabuno. Go on 556, radar contact and departure, climb flight level 380 via Savo 1 departure. Climb flight level 380, Savo 1 departure, go on 556. Isso é 3604, seu solo foi 01, verão 219. Boa, 219. Informa o tráfego. Uma para 12 horas, 1,6 milhas, rumo sul, o Eco 50, Papá cruzando nível 1,2, 1,10 e subida. O ano 556 está reautorizado subir e manter uma centena da presente. É uma centena autorizada, voo 556. Confirma a aeronave, chamou o controle. Alfa Golf Sierra, prossiga. Prime destino? Alfa Golf Sierra, confirme transponder acionado, tipo de equipamento e radial distância da localidade em relação ao Salvador. É, Alfa Golf Sierra, confirme a radial afastada a Salvador. Do, 210 milhas afastado, 210 a radial de Salvador, afastado 60 milhas. Confirme o transponder acionado e a altitude que mantém. 0145 vai manter 500 pés da GL, cara. Frente Alfa Golf Sierra, confirme estimado de pouso na localidade. É, 10 minutos, cara. Gente, reporte na 20ª milha. Cara, é, tá passado 12 milhas. Alfa Golf Sierra, aguarde na escuta de controle para maiores informações. Gente, aguardará, seguindo o Alfa Golf Sierra. Golo 556, sub, mantendo o voo 140. Tá bem, 140, 556. Controle Salvador, boa tarde, azul 4441, tá atingindo o nível 190, sim, sua informação óptica. Azul 4441, acione identificação, desce para o nível de voo 070, via Bomed 1, inicie redução de velocidade para 2309, é o número 3 na aproximação para Salvador. 070, 2309, o azul 4441 identificou. Prosseguindo a chegada, o 6356. Fechando a 6356, interceptar a etapa dessa via para 2000 pés, ajuste no 0 no 4, autorizado LS X-Ray da pista no 0, reporte estabilizado. Após a etapa, 2000, reporte estabilizado, 6356. Alfa Golf Sierra, confirme o nome da localidade: Sierra Juliette Oscar Charlie. Afirmo. Gente, está autorizado cruzar o eixo da 10 entre Duna e Simbra, reporte ao atingir o litoral. Reportará, atingir o litoral, o... Cara, autorizaria pro, a direta para o ponto, para o Alfa Golf Sierra? Achei a prova de Alfa, destino. Após será grupo Zulu em Arraial da Ajuda. Confirma a prova de Alfa, destino, da presente o Alfa Golf Sierra. 200. Motor Salvador, Santa 3745, passando 1300, são 1-1. Alfa Golf Sierra está autorizado a voar direto de estilo. Mantendo 500 pés. Santa 3745, contato radar do código da via São Zulu, no para o nível de voo 360. 3-0 para mal, 50 miles. Só vizinha, São Zulu, Santa 3745, para 360. 6 vector for... Base turn right heading 250. 5 heading 250, go on. 556 maintaining 5-0-1-4-0. Go on 556 after heading 250, climb is flight level 380. Okay, after establish on heading 250, climb to flight level 380, go on 556. Papá Aquilo, Papá Lima, chame Recife na frequência 125.1, na Vernão no 23.8. 1-2-3-8, Papá Lima. Olha, até o posto. Bom, no 5. Gol 1556, after crossing flight level 270, fly direct to docklock position. Okay, after crossing 270, we are clear to fly direct to docklock intersection, gol 1556. Tan 3378, reduza para 2309, desça via para 2000 pés, ajuste no 014, está autorizado ILS e recebe estabilizado. 2109, via para 2014, não. Go 1556, contact Recife Center frequency 125.1, if enable 123.8. 5.1, if enable 123.8, you go 1556. Só Golf Sierra, confirme se vai manter 500 pés até o destino. Afirmo, cara, vai ter que subir um pouquinho só para uns 700 pés para pouso na de ponta. Gente. Sago Oficial, confirmando apenas o estimado de pouso 1513, horário Zulu. Sim, Sago, vai realizar o pouso antes, aproximadamente uns 2 minutos para o pouso. Chega, pode visual com o local de pouso. Já no visual, o Alfa Golf Serra, Seara. Complete redução para 2209. 7050, reduzindo 2209, 4443. Solidar 3745. Prossiga até 3745. É, não tem possibilidade de voar para o centro, devido a formações nessa posição. Pode coordenar para o Olimótima. Só 3745 inicialmente mantém a via, será coordenado para o Olimótima e informa o controle caso efetue algum desvio. Está desviando para 220 para 3745. Para 3745, eu vou firme por quantas milhas já mantém o desvio? 8080. Ok. Alfa Golf Serra, a frequência livre está presente. Tá, 3378, reduza agora a velocidade para 1809. Vai seguir tráfego 9 milhas à sua frente com E2318 com grau de 1900 reduzindo. 3378. O Xanê 6356, complete a sinal Xanê Torre 118.95, o Xanê 6356. 6356, 2.95. Até o Fox para o regresso. Vitor Oficial, Fox da presente, voe se asa e desça para 1.000 pés, ajuste 1014, reporte visual com o campo. 1.000 pés na prova da asa, até o ponto. Guardaram, 9097. Afirmo, decolador do 1119, direcional 8, bom voo. 19. Xanana 3, 5 meses, start foi autorizado 10, vento 130 graus, 079. Ciente, reduzindo 180 nós, se para 2000 após o start, 2014, autorizado em MS, 3441. Controle, boa tarde, 9097, passa 1800. Já 9097, contato radar de decolagem subaviação voo 1, para o nível de voo 340. 340, solicita a Leda de informação. Autorizado, Leda. Leda, tanto 9097. Tá 3745, mantendo a cruz de desvio, chama agora o centro Recife, na frequência 125.1, alternando 23.8. 251238, tá 3745. Azul 4441, informo que irá seguir tráfego 7 milhas à sua frente, 12320, com grau de 1180 reduzindo, na aproximação. Sim, paciente, azul 4441, prosseguindo na redução. A3378, complete a final, chame torre 118, decimal 95. 1295, A3378. Ocean Air 6356, no solo Zuno 3, libera a próxima direita, via Taxi Fox no 21, decimal 9. 319, 6356. Oi, Salvador, boa tarde, está 3378. Chama 3378, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. O Victor Hotel Fox, ao atingir Ceasa, inicia um 360 com curva pela direita, reporte iniciando o mesmo devido a tráfego e aproximação para pista 1-0. 360 para Ceasa, Hotel Fox. 3378, autorizado pouso pista 1-0, no 20 graus, 0619. Livre pouso 1-0, 3378. Complete o final e chame Torre Salvador 118, decimal 95. 896, Torre 4441, bom dia. Então, 360, Hotel Fox. Cliente Vitor, Hotel Fox. RM441, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Gente, aguardando autorização de pouso 4441. Tango Vitor Hotel Fox, chame a torre, frequência 118.95. Junto para você, Hotel Fox. Salvador, bom dia, Papatango, Vitor Hotel Fox. Papatango, Vitor Hotel Fox. Preciso. Vitor 360 na Ceasa, Hotel Fox. Gente, realize um novo 360 e agora eu vou prosseguir para o final na 7. Certo, Hotel Fox. Então, 3378, no salão do nome, libera a direita, apesar que foi Eco no 219. Eco 219, até 3378, boa. O futuro até o Fox prossiga o sinal do Nascente, aguarde autorização de pouso. Salve uma tarde, seu Fox. Azul 4441 avistado, pouso autorizado 1-0, 1-3-0 graus, 0-5 anjo. Gente, autorizado, pouso 1-0, azul 4441. Ela apagou o Serra? Apagou o Serra, prossiga. Sérgio, Jete Alfa Charlie, senhora de cima, não é grupo do Lenha Real da Ajuda, para decolagem. Alfa Golf Sierra, autorizado direto ao raio da ajuda, apenas confirme a proa para o destino. É 213, cara. Gente, confirma, vai manter 500 pés até o destino? Afirmo. Gente, confirma se tem notificação do plano de voo junto à sala ES? Afirmo, Salvador, cara. Gente. Controle Salvador, boa, com a Papau, senhora minha, 33A. Minha 330, contato, aciona identificação, desça via, Bomed 1, no quadro nível de voo 050, ajuste no 0 no 4. Sente desça via, Bomed 1, desce 5 mil metros. Nível 050. Nível 050, sim. Fala com você, Ricciano. Oceana 6213, clear the lineup and wait, runway 10. Lineup and wait, runway 10, Oceana 6213. Capatango Victor Hotel Fox, avistar autorizado por 17110°059. Localizado, Victor Hotel Fox. Azul 4441, no solo azul 9, libera próximo direito via Fox 21, decimal 9. Via Fox 219, do 4441. Vitória da Fox confirmando livre pouso, 1-1-0-graus, 0-5-9. Sete, livre pouso, Vitória da Fox. Será o sexto, autorizado ao favor do Serra, de limitado a 500 pés. Ao favor do Serra, confirma a intenção, manter 500 pés, direto ao destino, mantendo a linha do litoral. Afirma. Confirma, linha do litoral ou direto ao destino, sobre o mar? Não, cara, segue pelo litoral, pela linha. Gente, mantenha então 500 pés, reporte farol da barra. Reporte farol da barra, o alfa do céu. Oceana 6213, take off, runway 10. Eu tenho só que você vai os dois, um no livrar, é a parte pista livre. 33A? Precisa. Solicita a proa de ITAP para evitar a série. Autorizado ITAP para desvios de informações, o Xenê 6330. ITAP, obrigado. 6213. É Bonnie 822, contact na departure control 119, decimal 8. Departure control 119, Oceaner 6213, good morning. Departure control Oceaner 6213, passing out 2,000 feet on number 1 departure. Ocean 6213, climb, radar contact, climb flat level 380 via Sambo 1 departure. Climb 380 via Sambo 1 departure, Ocean Air 6213. Change to Vitor Delfort. tem o estimado para o ingresso na terminal Ilhéus? Gente, Alfa Golfo Serra da presente tem frequência livre para autocoordenação, mantendo 500 pés via litoral. Ao se afastar 60 milhas de Salvador, chame o controle Ilhéus na frequência 120 decimal 1. 120 decimal 1. Afirmo. Salvador, gol 9128, resposta 0. Alô, 9128, autorizada a decolar na 0. 130 graus, 0612 nós. Livre, decolagem no 0, 9128. Oxane 6330, cancelada a restrição, TAP, desce para 2000 pés, ajuste 10 no 3. Está autorizado a LS X-ray da pista 10, pode estabilizado. Ok, cancelada a restrição, TAP, desce 2 pés e botar estabilizado, CNM 3, 3A.